emoções. Eu sou Achar. É com muita alegria, com muito amor, com muita paz, a paz universal. Agradeço, todos nós agradecemos a presença de todos. Nós, da Confederação Galáctica, amamos muito vocês, nossos irmãos terrícolas. Nós trabalhamos sem cessar para o seu progresso, para que vocês estejam preparados para a paz, para o amor, a fraternidade, e que a luz seja estabelecida no seu orbe. Queremos o contato direto, sim, mas não podemos realizar isto agora, pois a sua humanidade não está preparada para a nossa aparição. Nós não estamos aqui para dominar, estamos aqui para nos unir, para trazer conhecimentos para vós, para trazer o verdadeiro sentido do amor, o verdadeiro sentido da vida em fraternidade, da vida em união. Meus irmãos, irmãos cósmicos, muitos de nós estão encarnados entre vós, esqueceram quem são, serão despertos. Alguns já foram despertos, outros o serão. Temos um grande trabalho a realizar neste momento que se inicia. Um trabalho para que a luz seja propagada no seu orbe, para que toda e qualquer intenção de guerra seja desfeito. Não permitiremos nenhum tipo de guerra nuclear ou qualquer outra guerra que possa destruir o seu orbe. Nós, da Confederação Galáctica, estamos aqui para orientá-los, para lhes dizer que vocês não estão sozinhos no universo. Vocês são muito amados. Vocês estão sendo amparados por muitos de nós que acompanhamos os seus passos em milênios. Trabalhamos não só para o seu planeta, para o progresso e o amor e a paz no seu planeta, mas também alguns grupos nossos. Nossas naves estão pairando outros orbes no cosmo, orbes que estão vivendo um momento de transição, como este orbe chamado Terra, por vocês, para ajudar no progresso, pois o intuito é que a paz seja estabelecida em toda a galáxia, em toda esta galáxia, para que todos em paz, todos os planetas, todas as humanidades, vibrando no amor e na paz, possamos nos unir, para o progresso e preparar para a união de galáxias que haverá no futuro. Esta galáxia se unirá a outra, mais antiga, maior e com seres muito evoluídos e elevados. Estamos preparando este momento para que isto aconteça. Todas as humanidades planetárias que se encontram nesta galáxia precisam estar todos vibrando no amor, na paz, para a grande união de galáxias. É maravilhoso tudo isto. É maravilhoso estar frente a frente com a fonte criativa de todas as coisas, porque ela se mostra para nós, nos ama, nos dá orientação, fonte de amor eterno, fonte de amor universal. Meus queridos irmãos terrícolas, amem, amem uns aos outros, perdoem seus desafetos, olhem para o seu irmão, para o seu próximo, com amor. Olhe para eles, vocês são um, todos somos um. Amem a todos, vivam em fraternidade, erradiquem as ofensas uns para com os outros, unam-se em prol do amor e da paz divina para que sejam estabelecidos neste planeta de forma mais rápida. Agora, eu falo com os governantes, os chefes de nações, de todos os países deste planeta, queridos irmãos, chefes de nações, que são chamados de presidentes. Nós estamos aqui, nós da Confederação Galáctica, nós acompanhamos todas as suas ideias, sabemos seus interesses, estamos acompanhando todos vocês, queridos irmãos, amados. Meus irmãos, chefes de nações, unam-se, amem-se, abaixem as armas, unam-se no amor, unam-se na paz, trabalhem, queridos, para o progresso desta humanidade terrícola. Meus irmãos, erradiquem a guerra, é um pedido da fonte criadora. É um pedido daquele que vocês chamam de Jesus Cristo, que trabalha conosco, o Mestre, que vocês chamam de Mestre. Sim, é um Mestre. Existem muitos outros. Querido irmão Sananda, ele pede para vocês, queridos chefes de nação, governantes, unam-se no amor, unam-se na paz, erradiquem a pobreza e a fome neste planeta. Vocês têm riquezas naturais aqui de sobra. É inconcebível, irmãos, estarem em situação precária de vida. É inconcebível, irmãos, estar passando fome, sem instrução, sem educação. Unam-se para que todos sejam instruídos, educados no amor, na paz, na fraternidade. Providenciem moradia, providenciem alimento, retirem o egoísmo e a sede de poder e de dominar dos seus corações. Vocês podem, unam-se agora. Existem recursos se vocês se unirem em prol do progresso, do amor e da paz. Todos os problemas podem ser erradicados. Façam isso, queridos. Vocês podem fazer isso agora. É só querer. Nós o apoiaremos. Nós apoiaremos todos vocês. Se vocês fizerem isso, queridos irmãos, chefes de nações, nós entraremos em contato e os auxiliaremos. Nós providenciaremos os recursos para que tudo seja feito. Basta vocês se unirem, decidirem esta proposta que eu acabei de fazer em mando de Deus, que vocês chamam de Deus, nós chamamos de fonte criativa de tudo que há. Nós amamos vocês, irmãos. Unam-se neste propósito. Nós pedimos e solicitamos, nós da Confederação Galáctica, solicitamos isto. Por favor, queridos, acatem o nosso pedido. Seria maravilhoso, seria muito bom se vocês realizassem este pedido, colocassem em prática. Este é o pedido do Senhor Sananda, que vocês chamam de Jesus Cristo, que está cuidando para o progresso de todos vocês. Ele está aqui. É um pedido da fonte criativa. e com certeza um pedido meu também, que sou um comandante felino de uma grande nave, de um grande conjunto de naves e outros seres de outras raças, nossos irmãos no cosmo, como vocês, queridos. Este é o pedido. Que vocês, queridos irmãos, fiquem todos em paz. Fiquem todos no amor fraterno, na presença da luz divina, da fonte criativa. Obrigado. Saudações.